Avisa que o ataque tá de volta. Avisa, ei, crianças, tranquem as portas. Avisa, e que é nós, negou, firmou. Os maloqueiros de novo voltou. Avisa que o ataque tá de volta. Avisa, ei, crianças, tranquem as portas. Avisa, e que é nós, negou, firmou. Pediram rap com mensagem, avisa, chegou os carteiros. Sou o cafetão, essa zona tá um puteiro. É filho, é Lebron, Maratão, enterrando feito Lebron. É o Dream Team, o Jordan, Shaquille O'Neal e Johnson. Mandando sons para o Hits, sou Charles Manson. É o fim dos mais vendidos que Rinode e Avon. Assassino letal, tipo Baigol, é pras baratas. Faço mais hits que filhos, faz Mr. Catra. Chegou a Federal, os falsos então tão pego. O time dos pochetes, coloridos, calça no rego. Eu rimo pelado, se preciso for de pé no chão. Achou xarope, me chame, Melagrião. Mais um artigo na minha ficha, lesão corporal. Me arruma advogado, eu espanquei o instrumental. Um soco em cada linha, Holyfield, Tyson. Não sou Miguel Falabella, mas aviso, sai de baixo. Casa vai cair, é o esgoto, é a banca. Tartaruga ninja, eu dou na Telo Calabanga. Subsolo underground, vim fuder o mainstream. Meu rap é mais sujo que o Cascão, traz Rexona pra mim. De volta é a tropa, minha sigla é Usa F. Antaro Mbappé, vim pra fuder Ronaldo Messi. Na função, só quem é, então liga os isqueiros. Levanta o celular, quem tá de volta os maloqueiros. Avisa que o ataque tá de volta. Avisa, e crianças, tranquem as portas. Avisa, e que é nós, negou, firmou. Os maloqueiros de novo voltou. Avisa que o ataque tá de volta. Avisa, ei, crianças, tranquem as portas. Avisa, e que é nós, negou, firmou. Avisa lá que a gente não vai parar, nem que nos declarem culpados como o Esquadrão Classe A. Representar como grafite na parede é preto, Speed, John Stewart na tropa dos Lanterna Verde. Pra esses vampiros sou tipo Blade, e tenho a pele impenetrável como a pele de Luke Cage. Recado a todos, MC Fake, tá tudo dominado, então enfie no curso a mixtape e respeite. Aqui é temporal e você sabe, no mic fazendo chover como a tempestade. É um retorno de Jedi, sempre pronto pro combate. Então lave sua boca quando for falar o nome do ataque, é de tsunami. Sessão sonora nas caixas da Pani, pegue o caderno das suas letras e faça origami. Não gosta do que eu falo, vem, o palco é meu tatame. Não se engane, a F cola tipo um enxame. Então liga, família tá unida e sem querer fazer intriga. Nós seguimos na lida e pra zoião é figa. Vai ter que ser bem mais pra atrapalhar nossa corrida. A F tá de volta e então avisa que o ataque tá de volta. Avisa, ei, crianças, tranquem as portas. Avisa, e que é nós, negou, firmou. Os maloqueiros de novo voltou. Avisa que o ataque tá de volta. Avisa, ei, crianças, tranquem as portas. Avisa, e que é nós, negou, firmou.